Está com o XFM, 18 horas. Boa tarde. Rádio para uma imensa minoria. XFM, Sintonias Lisboa, 91.6, Porto, 105.8. De segunda a sexta-feira, entre as 16 e as 19, com o Grande Delta. Que o som esteja convosco. Sweeter the taste of love. Love Your Gravity é uma das primeiras aderências do Grande Delta na XFM ao espetacular novo álbum. Aliás, há uma reincidência em termos de espetacularidade para o Skunk Anansi. O álbum chama-se Tush, vai merecer muito mais espaço. Temos, aliás, andado a estudar espaço para poder fazer uma daquelas audiências ou audições maiores, e o tempo tem-nos falhado. Não falha, de qualquer modo, esta semana, Skin em mais que forma vocal e o seu grupo cada vez mais coeso são os Skunk Anansi e Tush. Foi o tema We Love Your Apathy, e a propósito de tudo isso, gostaríamos mesmo que Skin encontrasse aquele prosador do Blitz que intitulou a crónica ou crítica ao álbum Stush com Vão uns tomates freguesa. Talvez o pontapé fosse no sítio certo. Boris Ex Machina, o lançamento de Tango Infernal acontece no dia 18 de outubro, portanto na próxima sexta-feira, 22 horas no Teatro Belém Clube, na Calçada da Ajuda. Esteja atento a XFM e neste caso o Grande Delta, de uma série de convites para essa apresentação ao vivo. Boris Ex Machina e Tango Infernal. I walk on certain half deserted streets of rain. You know I'll travel till I found you, but I don't know where I went. So I watch the suicide of this old town. You know this way of life is killing us. It's time that we sat down, and now every girl has your name. Every girl has your name. Every girl has your name. Until they turn around. I tie you up to tie you down, but I can't tie you down. Your spirit never weakens. And you catch me in a cloud of loving, caterwauling 90 degrees on a trapeze of light that I'm emitting. Time for a planetary sitting. 'Cause every girl has your name. Every girl has your name. Every girl has your name. Until we turn around. I see pictures of you, my dear, but it doesn't bring me any cheer. Behold a goddess luminous as you, oh shiny, shiny, shiny, shining. And so I speak to the lovers of the world, the ones so hip they fall in love and change the scene. Guess what they do? They organize the whole thing. Resolving to sing of how they recognize that we're emitting. Time for planetary setting. Every girl has your name. Every girl has your name. Muitos de vocês já sabem que somos velhos fãs, daí que é difícil em termos musicais haver maior alegria do que constatar a longevidade criativa de Julian Cope, ou Julian H. Cope, se quiserem, e sobretudo haver um álbum novo. Ainda esta semana revisitávamos 20 Mothers e eis que surge em 96 Interpreter. É o álbum novo de Julian Cope, dois temas na edição de hoje do Grande Delta, a anteceder o Santuário. E tudo soa tão pop e tão puro. Como é que Julian se aguentou? Since I Lost My Heart, It's All Right, é o que estamos a ouvir. Há pouco, Planetary Sitting, intérprete Julie Nagescope. Living in lost dimensions, all the truth shows hard its lies. I was showing my best intentions, committing myself to the light. The banishing of every night. Since I lost my head, it's alright. Since I lost my head, it's alright. Since I lost my head, it's alright. Since I lost my head, it's alright. I was feeling the time was peeling from the 20th century, and I was given to warmth and healing the patterns of eternity. Looming in front of me, a glowing, loving loom in front of me. Temas para o delicioso novo álbum intérprete de Julian Hitchcope, mais tempo muito em breve no Grande Elda para o regresso de Saint Julian. A atenção dos ouvintes da X interessados no lançamento na próxima sexta-feira do álbum dos Boris Ex Machina. Vamos amanhã, ao longo da edição e logo no período da primeira hora entre as 16 e as 17, oferecer uma bela série de convites. Suplemento do Diário de Notícias. Tudo sobre a música, o cinema, os espetáculos, o Jet Set com a Cristina Caras Lindas, artigos exclusivos das melhores revistas do mundo e muito mais. Outono, aos sábados, no Diário de Notícias. Santuário, quartas-feiras, 18h15, 18h20 aproximadamente. As últimas três edições do Santuário foram ultrapassadas por conversas com o Scotty Cream, Lovestone e Mor República Maçónica. Hoje o Santuário regressa, onde o grande Delta guarda o que não quer esquecer. Esta palavra de ordem, This Is Pop, Andy Partridge, arrancava para uma campanha incrível de sobrevivência e criatividade ao longo de mais de 20 anos. O Santuário de hoje é dedicado a uma edição muito especial que reúne em dois CDs os singles dos Ecstasy de 1977 a 92. E não é por acaso, este ano de 77, em pleno disparo do punk rock, esta banda, tal qual uma série de outras que não pertenciam ao meio ou sequer ao movimento, aproveitavam a agitação e a abertura que o punk rock motivava no meio discográfico e comercial e industrial britânico para também darem largas às suas asas. Casos de Motorhead, por exemplo, que nada tinham a ver, casos dos Stranglers com os teclados malditos para alguns punk e dos Ecstasy que vinham afinal no grande formato da canção pop a que Andy Partridge pertencia e com todo o direito para ombrear ao lado de, por exemplo, um monstro como o Ray Davies. O álbum Fossil Fuel repõe os singles, apenas os singles neste caso, de 77 a 92, que são nada menos, nada mais do que 31 exatamente. This Is Pop foi a brincadeira para abrir. Vamos percorrer o repertório dos XTC. How can we feed love on a farm, boys? Mind you, we only want what's best for him. We're only making plans for Nigel. Nigel just needs that helping hand. And if young Nigel says he's happy, he must be happy. He must be happy. He must be happy in his world. We're only making plans for Nigel. Has this future in a British deal? We're only making plans for Nigel. Nigel's whole future is as good as sealed. Yeah, and if young Nigel says he's happy, he must be happy. He must be happy. He must be happy in his world. Os singles dos Ecstasy reunidos num duplo CD chamado Fossil Fuel, The Ecstasy Singles 1997, aliás, 1977-1992. Até agora ouvidos no Santuário para esta espetacular edição, a brincadeira de This Is Pop, Love on a Farm Boy's Wages. The Mayor of Simpleton e Saxo Infalível ou Inevitável e Incontornável de Generals and Majors. É o Santuário de quarta-feira no Grande Delta XFM. Quartas-feiras, 18h15, 18h20 aproximadamente, a dedicatória ao CD duplo de, no nosso caso, uma edição muito especial, com uma capa que é difícil de descrever. De qualquer modo, o álbum chama-se Fossil Fuel, The Ecstasy Singles, 77-92, de onde temos recuperado algumas das pérolas, uma das quais este Generals and Majors, e por que não também The Disappointed, já numa fase muito próxima do final do grupo de Alan Partridge. A brincar, um homem, um compositor que ombreia com Ray Davies, para nós um dos maiores compositores da pop inglesa de sempre. XTC. da edição de hoje. Dedicatória total aos singles 77-92 dos XTC, The Fossil Fuel. Porque o mundo também é das crianças, não feche os olhos. Angústia, solidão, maus tratos físicos e psicológicos, abuso sexual e problemas de comportamento. A solução pode estar num simples telefonema. SOS Criança 793-1617, Rede de Lisboa. X FM. Nem só os relógios dão horas. Ai, que fome. Nada disso. Então? A Planet está a dar 18 mil horas gratuitas nos computadores self-service. 18 mil horas? Sim, e só pagas os extras. Porque nesta vida também é preciso saber dar. Planet, ligue 0500 16 24. Chiado, Carnaxide, Megastore República e Liberdade. Seja feita à vontade de todo o país. Para muitos, ler Jornal de Notícias é tão importante como tomar uma decisão. Por isso, o seu Jornal de Notícias passa a ser distribuído simultaneamente em todo o país. E chega bem cedinho à sua banca. São notícias frescas, assim no Sul como no Norte. Jornal de Notícias. O mundo ao virar da página. Escassos 11 minutos para o término do Grande Delta de hoje, portanto, às 19 à altura em que estará em antena X, Carlos Cardoso com Radar. Man, jeito de recordação, aliás, as recordações voltam sexta-feira próxima na última hora do Grande Delta, é o bloco B da lista negra em desfile. Dizemos a jeito de recordação Sam Phillips para o álbum Martins and Bikinis, dois temas Circle of Fire que vão ouvir a seguir e este já ouvido Same Rain. Shit happens sometimes. Em jeito de recordação para o álbum Martins and Bikinis de Sam Phillips, exatamente os temas Same Rain e também Circle of Fire. Agora os minutos são muito poucos até às 19 à altura de Carlos Cardoso convosco e com o radar nas antenas da X. Tchau.